Eu me lembro bem de um garoto que jogava bola por ali. Era feliz. Como num sonho. E foi morar no fundo do mar. Me liguei, a favela é assim. Foi triste o fim. E a gente sente. A falta de alguém. Era mano seu, sei. E a gente sente. A falta de alguém. Era mano seu, sei. E a gente sente. A falta de alguém. Era mano seu, sei. E a gente sente. A falta de alguém. Era mano seu, sei. De morar tal capão, São Vicente ao Leblon, tem que se ter um valor. E seja lá como for, revoltada, essa é minha cena, esse é meu lema de vida. Até na despedida, não gostou, pode vir. Se gostou, e aí? De Franco ou Perus, o sinal da cruz. Meu guia é Jesus, que a todos conduz. Parece mal, você é capaz de lutar, do vício escapar. E a gente sente. E a gente sente. A falta de alguém. Era mano seu, sei. E a gente sente. A falta de alguém. Era mano seu, sei. E a gente sente. A falta de alguém. Era mano seu, sei. Traga essa rosa, senhora, se despeça do seu filho. Morto nessa guerra sem noção, um soldado sem medalha, um pivete sem herói. Olhando pro céu, nunca viu Papai Noel, nunca teve alegria. É só mais um pretinho sem pai. Na periferia, ele jogava com a sorte, desafiando a polícia. E o resumo é o moleque torturado, desfigurado, baleado, com tiros na cabeça, tombado na calçada pra sua mãe. Só tristeza, só choro, só lamentos. E pra polícia, um troféu, uma medalha estampada no peito, se pá. A festa no bar, cotidiano violento, pesadelo sem fim. Mais uma mãe que chora nessa guerra sem fim, enfim. Periferia segue, prossegue assim. Infelizmente uma guerra sem fim. E a gente sente. A falta de alguém. Era mano seu, sei. E a gente sente. A falta de alguém. Era mano seu, sei. E a gente sente. A falta de alguém. Era mano seu, sei. E a gente sente. A falta de alguém. Era mano seu, sei. Oração, carregue o caixão, despeça do irmão. Morto nessa guerra, mais um que se vai nessa batalha em vão, onde os frutos que se colhem são só destruição, dor e indignação. Daquela mãe que se joga na cova, no canto ela chora. Essa é uma cena que choca a periferia, principalmente a família, que sente a dor de ver seu filho lacrado, morto e sepultado a essa altura, enterrado. O pai fica de lado, mas conformado. Só resta aquele abraço, aquela recordação gravada no coração. Carregue contigo, irmão, a lembrança de um beijo e um abraço daquele outro irmão que se foi pra nunca mais voltar. Poesia sobre ruínas. E a gente sente. Era mano seu, sei. E a gente sente. A falta de alguém. Era mano seu, sei. E a gente sente. A falta de alguém. Era mano seu, sei. E a gente sente. A falta de alguém. Era mano seu, sei. E a gente sente. A falta de alguém. Era mano seu, sei. E a gente sente. E a gente sente. A sente. E a gente sente a falta de alguém. Era mano, seu, a gente sente. E a gente sente a falta de alguém.